Senhor, queremos obedecer o chamado e sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que o nosso coração mude totalmente as prioridades da nossa vida para Ti, Senhor. É meu maior prazer Te adorar, Senhor. É meu maior prazer estar diante de Ti. É meu maior prazer adorar, Senhor. É meu maior prazer estar diante de Ti. Porque cuidas de mim, porque olhas pra mim, Senhor. Aquece meu coração, porque cuidas de mim, porque olhas pra mim, Senhor. Aquece meu coração. De Ti.